minha rua. Mas parece com a lua cheia de crateras. Aí da planeta Terra, aqui aonde eu moro é abrigo da miséria. Andamos alguns metros e chegamos nas favelas. Quem é que não conhece é mais foda. Zaira, até me leva a mão, mas vou dizer, pois essa é minha ira. Noite calada, movimento das bocadas. Ladrão contra ladrão, armazém disparadas. A farinha não se falta para ser cheirada. Pode crer, meu irmão, aqui é cada um por si. Eu concordo com você, a lei é sobreviver. Z-A-I-R-A, formamos uma sigla. Não queremos ver o nosso povo ainda mais revoltado. Zaira e Joniza finalmente são lembrados. Muitos grupos famosos saíram daqui. Se você conhece, com certeza que sim. Eu não vou citar, senão ficaria mal. Ia ver o holocausto, não iria ser legal. Não adianta falar, seria censurado. Quase não há alternativa, é melhor ficar calado. Só uma coisa eu posso dizer: Zaira é minha área que eu gosto de viver. Zaira, Zaira, abrigo da maldade. Temos sul de Santa Maria, alta periculosidade. Zaira, Zaira, abrigo da maldade. Temos sul de Santa Maria, alta periculosidade. Zaira, Zaira, abrigo da maldade. Temos sul de Santa Maria, alta periculosidade. Zaira, Zaira, abrigo da maldade. Temos sul de Santa Maria, alta periculosidade. As crianças vão à escola para estudar, mas a zona sul, pobre de sabedoria, sempre estará. Arroz e feijão era a comida do pobre, mas a cocaína no consumo é o que sobe no governo. Irracionalidade. Somos lixo, bactéria, Zaira, Joniza, abrigo da miséria. Tanta coisa eu sou dizer daqui aonde eu moro, mas não tenho que discutir, a minha área eu adoro. Do que vou reclamar, Zaira é meu lugar. Nasci aqui, cresci aqui e aqui sempre vou morar. Incriminando a podridão, tentando melhorar. Ladrão de banco pra mim é de presença, sangue bom. Mas que bate carteira na parte de INSS é raça de cuzão. Palmas pra quem trampa, fugindo da polícia. Vai a pros cuzão que enquadra os manos cheios de malícia. Fique em sua mente essa ideia, sangue bom. Enquanto houver fatalidade, vai haver a expressão. Zaira, Zaira, abrigo da maldade. Temos sul de Santa Maria, tá periculoso. Zaira, Zaira, abrigo da maldade. Temos sul de Santa Maria, tá periculosidade. Zaira, Zaira, abrigo da maldade. Temos sul de Santa Maria, tá periculosidade. Zaira, Zaira, abrigo da maldade. Temos sul de Santa Maria, tá periculosidade.